terminando o dia. Sinto sua falta, bebo noite e dia. Volta para mim, eu tô sofrendo sim, o que fez é covardia. Volta para mim, eu tô sofrendo sim, o que fez foi covardia. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. Programa Carlos Pitt. Então me bate, faz o que você quer. Beija minha boca que eu vou te fazer mulher. Faz o seu jeitinho, eu quero ver você suar. Quando eu começar, você não vai querer parar. Ah! Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta. Dou tapa na bundinha, vou de frente e vou de costas. Eu puxo seu cabelo, te encho de tesão. Você me chama de foda quando eu aumento a pressão. Treme que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme. Treme que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme. Bonitinha, nós vamos tremer o chão. Campo Grande, Corumbá, comandando a sensação. As coisas do amor e também do prazer, porque com essa mania vamos sacudir você, você, você. Treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme. Treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme. Gatinha bonitinha, nós vamos tremer o chão. Campo Grande, Corumbá, comandando a sensação. As coisas do amor e também do prazer, porque com essa mania vamos sacudir você, você, você. Treme que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme. Treme que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme. Do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Tá louca pra provar da minha essência, pra sentir minha potência. Quero usar e abusar, só que não é bem assim. Tem que vir devagarinho e saber cuidar de mim. Tá louca pra beijar na minha boca, pra tirar a minha roupa, me levar pro mar e rola e me deixar bem cansadinho. Tem que vir devagarinho e saber cuidar de mim. Ela tava olhando do jeito de que quer me pegar, me agarrar, me usar. Tava apontando e piscando pra me desconcentrar. Começou a chamar. E quando eu me toquei, falei pro meu amigo: eu vou lá só pra ver o que vai dar, qual que é. E quando eu voltei, ele me perguntou e sorrindo eu falei o que disse a mulher. Tá louca pra provar da minha essência, pra sentir minha potência. Quero usar e abusar, só que não é bem assim. Tem que vir devagarinho e saber cuidar de mim. Tá louca pra beijar na minha boca, pra tirar a minha roupa, me levar pro mar e rola e me deixar bem cansadinho. Tem que vir devagarinho e saber cuidar de mim.

dia pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. E vamos, meu povo, o programa Carlos Pitt não para. Mandando abraço pessoal das rádios que estão com a gente. Ah, você que está ouvindo por toda a nossa rede, né? São várias e várias, dezenas e dezenas de rádios espalhados pelo Brasil e também por Portugal. É, mandando um abraço aqui pro pessoal da Rádio Supernova FM de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Alô, Marcelo Souza, um forte abraço. Um abraço ao pessoal da VFM de Vouzela, Portugal. Alô, Agostinho Bizarro, um forte abraço. Pessoal da Rádio Ebamix de Teodoro Sampaio, a cidade de Teodoro Sampaio, né? Um abraço e já já tem um bate-papo com a dupla Teodoro e Sampaio aqui no programa, né? Eita! Alô, pessoal, o Lúcio Moraes, né? Um abraço, Lúcio. A Rádio Nova RCBAM de Campos Belos, Goiás. Intersom de Cambé, no Paraná. Rádio Figueira em Florianópolis. Alô, Floripa. Alô, Elvete Cruz. Orjete, forte abraço, garoto. A Rádio Iguaçu FM de Cruzeiro do Iguaçu, no Paraná. Valeu, Anderson. O Quinho, forte abraço a vocês do Paraná. A Rádio Musical de São Paulo. Também com a gente na rede, a Rádio Vilhena de Vilhena, Rondônia. Alô, Rondônia. A Rádio Deville de Joinville, Santa Catarina. Alô, Fabrício Vilela. Olha aí, todo mundo na rede com a gente no programa Carlos Pitt. Muito obrigado. Acesse www.carlospitt.com ou www.youtube.com/carlospittoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. No programa Carlos Pitt, Cabanão Mundão. É hora de Cabanão Mundão, trio para da dura, último adeus. Quando no seu coração eu morri,

É, eu tava até escutando em off você fazendo uma brincadeira que você foi pra tua terra lá e como é que é o amigo. Falou assim, ah, eu conheço o Aldair, tem muita história dele. Não, é que no meio do povo tinha 10 mil pessoas, o cara gritando assim, Aldair, Aldair. O cara não lembrava do cara. Falei, tudo bom? Ele falou, ai, nós temos história. Falei, Chiba, né? Cuidado, não fala. Vai devagar nas curvas. Teodoro Sampaio, prazer imenso estar aqui conversando com vocês pela primeira vez. Contar um pouquinho dessa história grandiosa de mais de 30 anos de carreira. É, mais de 6 milhões de discos vendidos, mais de 20 discos de ouro. Como é que é? O que, que representa essas conquistas todas para vocês? Olha, Carlos, representa muito. Porque a história do Teodoro Sampaio é uma história bonita, de trabalho, de correria, e que deu muito certo. Uma marca de 7 letras que deu muito sucesso e muita sorte, graças a Deus. Primeiro, foi aplicado um trabalho muito grande em termos de repertório e o próprio trabalho de divulgação em termos do Brasil. Você vê que hoje é um sábado, no dia que nós estamos fazendo essa reportagem, e nós estamos aqui, marcamos, e vocês também, parabéns pelo trabalho, que vocês, pelo que me consta, não tem dia, tem que trabalhar todo dia, porque sábado hoje vocês estão aqui com a gente. Muito obrigado. Verdade, e vocês também hoje, fazendo show em São Paulo, que a gente está acompanhando o trabalho de vocês, e mesmo assim, na parte da manhã, já é o segundo, a segunda matéria que vocês já estão fazendo aqui, que vocês estão nos recebendo aqui no escritório de vocês, então a gente também fica contente, né? Trabalho de lá, trabalho de cá. É verdade. Nós estivemos hoje com o pessoal lá de Paulina, do Diário da Estrada, e agora vocês aqui com a gente, muito obrigado e parabéns para você também por essa divulgação grande que você tem nas emissoras de rádio, TV, afinal... Toda divulgação, seja bem-vinda, eu digo sempre, porque a gente precisa estar na boca do povo. É verdade. Sampaio, fala pra mim assim, a primeira música que vocês gravaram, que abriu as portas pra Teodoro e Sampaio, pra todo o Brasil. Veja bem, é uma composição do Alcino Alves e do Teodoro, uma guaranha que o Brasil inteiro cantou e canta até hoje. A gente chega no show, tem que cantar na hora. Chama-se Vestido de Seda. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. E por aí afora. Depois que tem edição não tem problema. É verdade. É, eu não vou falar que vocês são velhos, nem que eu também sou. E eu também que eu não sou velho, mas. Mas eu escutava Passe Livre com a participação do Barreirito. Não é? Sai um pouquinho dela ou não? Aquela foi uma das modas que. Foi uma das primeiras músicas que eu cantei em programa de auditório, foi essa. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Programa Carlos Pitti. Aqui tem música sertaneja. Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja que aceitou o convite para cantar com a gente. Obrigado, Barreirinho, o cantor das andorinhas. E vamos nós, irmão. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Voltar agora seu passe livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Isso é Teodoro Sampaio. Eu estava conversando antes da entrevista com o Sampaio. Eu falei, para Teodoro Sampaio, vocês têm duas identidades. Vocês podem gravar o romântico, que vocês estão sempre em destaque, como também aquela música mais de vergonha. Como o caso do Pitoco, que a música está no YouTube com 3 milhões de acessos. O Pitoco agora veio tomando Cuba. Muito boa. É mesmo? Acabou a cerveja, só tinha Cuba. E vocês vão tomando Cuba enquanto o Teodoro Sampaio vai trazer a cerveja. E essa música já tá... O disco novo tá aqui, ó. Tá aqui, vamos mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Teodoro Sampaio, tá aqui, vamos pegar aqui. Vamos mostrar aqui, Teodoro Sampaio, disco novo, tá bonito, hein? E essa já tá no disco novo. Sai, sai, vamos mostrar aqui um pouquinho? Vai, dá. Fui numa festa na casa do Zé, tinha rastapé e um sanfoneiro bom. À meia-noite a cerveja acabou e já começou uma baita confusão. Boca de litro ali não faltava e o povo reclamava sem tá ruim. E o pobre Zé, todo apavorado, com seus convidados foi dizendo assim: só temos Cuba, a cerveja acabou e o Teodoro e Sampaio foi buscar pra mim. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, outra coisa não tem. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, que a cerveja vem. E quem é o autor dessa obra? Essa música é dois rapazes de São José do Rio Preto. Muito bom. Quando eu peguei a música, quem trouxe até essa música pra mim foi um moço da Rádio Terra, o Carlos Papo. Falou, ó, grava que é boa. Fui no escritório, justamente aqui onde nós estamos, trouxe, eu ouvi, gostei, é boa demais. E vai tomando Cuba. Qualquer coisa o cara discutindo com o outro, não precisa falar nada. Ó, pega o copo e vai tomando Cuba que eu já volto. É rapidinho. E Teodoro Sampaio resolve também. Claro, claro, claro. Aí não, mas não tem muita coisa boa. Temos o Caminhoneiro, a música que tem o título Caminhoneiro Sofrido, muito boa. Tem A Dor da Solidão. Tem Amigo Entre Aspas. Tem o título do CD, que é Noites em Claro. E nós temos esse trabalho, esse álbum novo. Olha que só que bacana, hein? É só o Teodoro Sampaio que tem. Posso dizer isso com orgulho. Do Brasil, na música sertaneja. Só tem o Teodoro Sampaio. São 5 CD. Um do Marcelo Teodoro, que é o meu filho, mais 5 do Teodoro Sampaio e o DVD. É. Esse aqui já é seu. Opa, obrigado. Olha que bacana. Esse tá aqui, aproveitando, fazer uma propaganda. Vamos fazer aqui, ó. Propaganda do filho. Tá aqui o CD dele também, né? Tá aqui. Vamos mostrar aqui o CD do Marcelo Teodoro. Vamos pegando aqui, né? Pra gente mostrar um pouquinho. Que tá. É o primeiro CD dele? É o segundo. Segundo CD. Aí tem a gordinha, tem o Galinhando e tem também o Cara Tá Ferrado. Muito boa. E Made in Brasil, que é a primeira, né? E a gente tem que trazer ele aqui pra conversar com a gente também, né? A hora que você quiser, só marcar. E o programa? Vocês, além da música, vocês viajam pra todo o Brasil, mas tem um tempinho pra gravar o programa de vocês, inclusive, que é gravado aqui em São Paulo. São Paulo. A gente grava. Estamos gravando atualmente na Marquês de São Vicente, numa casa muito bonita de show lá. E a gente não tem o dia certo, mas sempre é terça-feira. O mês certo, realmente, a gente não tem. Que é de 60 a 90 dias. Que grava 15 programas quando grava. Das 9 da manhã à meia-noite. Mas é que a agenda de vocês é lotada, vocês têm que fazer isso, senão você não consegue, né? É, os shows, esse ano, ainda vai ser um pouco menos por causa de Copa do Mundo e tal. Mas sempre, sendo menos do ano passado, é 12 por mês ainda. Graças a Deus. E é uma dupla, bastante show para todo o Brasil, agenda lotada. Se não trabalhar, como é que paga a conta, rapaz? É muita coisa. E vocês, eu sei que vocês têm uma... A empresa sabe disso, é só despesa. E vocês têm uma equipe muito grande, né? Que o pessoal não conhece os bastidores, não sabe quanta gente envolvida numa produção. Eu já acompanho o show de vocês na estrada, a gente já sabe como funciona, como é. Então é muita gente que depende do Teodoro Sampaio. Né? Olha, as pessoas, o total de pessoas que viajam com a gente, entre músico e produção, é 25. Depois eu tenho um escritório aqui, escritório em Londrina, tem coisas no estado de São Paulo, em Santa Mercedes. Então é uma faixa de 50, 60 famílias que depende do Teodoro Sampaio. Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco, cachorro inteligente, adestrado e muito louco. Só faltava falar, se latia eu entendia, até o telefone o malandrinho atendia. O meu vizinho um dia cismou da mão, e quando ele saía chegava o Ricardão. Me procurou pra acabar com a traição, emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação. Liguei pra lá, Pitoco atendeu, tem alguém aí? Ele respondeu, é algum marmanjo? Assim confirmou, ele tá na sala. Pitoco negou. Ele tá no quarto, assim confirmou. Faz tempo, Pitoco e vô. Que eles estão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou, a casa caiu. É mais um caso que acontece no Brasil. Isso aí. Carnaval passou, diz que agora o Brasil vai com tudo. Tem a Copa do Mundo, mas assim, ao longo desse ano de 2014, o que que Teodoro Sampaio está programando para os seus fãs, para a mídia, para o público em geral de novidade aí? Olha, a gente, esse lançamento é muito recente, está com 60 dias, mas eu pretendo, nesse ano com o Teodoro Sampaio, gravar. Eu tenho uma ideia de formar um projeto de gravar um DVD acústico do Teodoro Sampaio ainda esse ano. Acústico? É. Sim, é fazer uma coisa bem simples ao vivo. Com certeza, e esse repertório de vocês, que as pessoas, o público de vocês acompanha, uma coisa bem íntima, vão se sentir em casa. É claro. Então a gente faz uma roda de viola, grava 4, 5 músicas, hoje aqui em São Paulo. Amanhã nós pegamos uma apresentação em Goiânia, vamos lá e gravamos 4, 5 músicas lá em Goiânia. Essa é a minha ideia. Depois vamos para o Paraná, a gente faz um pouco em cada estado. E na verdade, a cultura do público brasileiro é isso. Eles gostam muito mais, eu acho, que do artista próximo, da intimidade, do que aqueles megas DVDs internacionais, como os americanos, né? Então acho que o Teodoro Sampaio tá indo ao gosto do que as pessoas aqui do Brasil gostam. É, veja bem, nós já fizemos 4 anos consecutivos nos Estados Unidos. Foi muito bem, valeu a experiência. Mas eu ainda gosto de fazer coisas no nosso país, onde o povo entende a nossa língua. Eu fico lá nos Estados Unidos, ligo a televisão, tá lá barrado, olha o ódio, todo mundo não tem nada. Vamos lá, vamos daquilo, valeu. Ó, eu tava até conversando com o Sampaio antes da gente fazer a entrevista. E vocês fizeram a música da Cabritinha, que o nosso programa também é transmitido em Portugal. Até ela é muito inteligente. Se você encontrar ela querer falar alguma coisa de nós, você fala, ó, não acredita não, viu, que ela... Essa linguagem que você falou aí não é da Nigéria, não? É, tava meio árabe, né? Aqui eu vi uma mistura de árabe. O bom mesmo é você ligar e ver um noticiário que você entende perfeitamente. A matéria nossa, a música nossa, entendeu? Eu vou muito para esse lado, eu nasci no mato, eu gosto de coisas... Tem saudade lá de Santo Antônio da Platina e Uruaíma ou não? Rapaz, eu sou, a única coisa que eu não lembro muito bem é da enxada, que eu tenho medo é do cabo. Sou paranaense também, né? Boa. É, também. Sou paranaense. Boa, da região Coronel Vivida, no Paraná, Sudoeste. Coronel Vivida, perto de Pato Branco? Isso. Ah, você disse que tinha um casal visitando uma igreja. Aí o padre falou assim: quero agradecer a visita de um casal de Cascavel e um casal de Pato Branco que está visitando aqui hoje. Programa Carlos Pitti. Nosso sentimento, nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado, você com alguém se casou. Eu, pra vingar, também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja quem está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no dançando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados o resto da vida. Teodoro Sampaio, gente, é assim, é alegria, descontração. Preparando esse DVD acústico, agora eu quero saber de vocês o seguinte. Essa intimidade com o público de vocês, que música que não pode faltar no repertório de vocês? Olha, das apaixonadas é o Vestido de Seda. E das modas sem vergonha é o Pitoco. É o Pitoco? É o Pitoco. O Pitoco é um... Agora nós estamos lançando aí o Cachorro Giló. Cachorro? Irmão do Pitoco. Ah. É. Porque a família... Isso foi uma das maiores cachorradas que nós fizemos até hoje. Veio o Pitoco, agora veio o Giló. O Giló é o seguinte, ouviu o cachorro ficar fechado, que é muito brabo. O dono da casa falou, por favor, não sorte o cachorro, senão ele vai morder, gente. Teve a festa, né? E quando foi a meia-noite, foi um cara lá e sortou. Ele mordeu 3 pessoas. Aí agora, como o dono da casa tem que se haver com você pagar a despesa da mordida do cachorro, o dono da casa está procurando quem é que sortou o Giló de madrugada. Mas o cachorro Giló não faz assim, né? Não, ele foi mais gordo. Esse é mais bravo, né? Bom, gente, começando aqui com o Teodoro Sampaio, quero agradecer vocês por essa simpatia. Claro que quem tem a história de vocês, todas essas conquistas, essa luta de vocês, que viaja de ponta a ponta, que em pleno dia de show, sábado de manhã, está aqui recebendo a gente, a segunda entrevista do dia, merece esse sucesso. Olha, o Carlos Fitch, muito obrigado por você ter vindo com a sua equipe aqui fazer esse trabalho com o Teodoro Sampaio, porque eu digo sempre, quem trabalha, quem luta com a vida, ele será bem sucedido e pedir para Deus dar saúde, para a gente poder lutar. Isso é o que eu peço todos os dias, porque preguiça de trabalhar, o Teodoro Sampaio não tem, já vi que você também não tem, você está disponível todos os dias, isso é muito importante. Tem que correr atrás, né? Muito obrigado, viu, cara, por ter vindo aqui. Obrigado, Sampaio. Seja sempre bem-vindo conversando com a gente aqui no nosso programa. E a gente também sempre fazendo o possível e o impossível para tocar o Teodoro Sampaio. Claro que os pedidos também nos obrigam a isso. É sinal que o Teodoro Sampaio tem a sua história e o seu público, que é muito grande, que acompanha vocês. Também deixo aqui meu abraço e o nosso melhor muito obrigado por você abrir esse espaço para a gente poder falar do nosso trabalho, do nosso projeto. Muito obrigado. Isso aí. Obrigado, Teodoro. Obrigado você. Obrigado, Sampaio. Obrigado. Sempre bem-vindo, sucesso para você. E um abraço para todo o seu povo, o pessoal que escuta, que assiste você. Muito obrigado mesmo pelo carinho, tá? E até o... Tô mandando o calendário aqui. Ah, o calendário. Teodoro Sampaio tem que estar em todos os lugares, né? Sabe o que a gente vai... Aqui, segunda tem que tocar o Teodoro Sampaio. Terça, tocar o Teodoro Sampaio. Por favor, faça isso que eu vou ficar agradecido. Teodoro Sampaio conversando comigo no programa Carlos Pitt. Obrigado, gente! Numa festa na casa do Zé, tinha rastapé e um sanfoneiro bom. À meia-noite a cerveja acabou e já começou uma baita confusão. Boca de litro ali não faltava, o povo reclamava, a gente tá ruim. E o pobre Zé todo apavorado, com seus convidados foi dizendo assim: só temos como, a cerveja acabou e o Teodoro e Sampaio foi buscar pra mim. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, outra coisa não tem. Vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba que a cerveja vem. Assim foi o baile a noite inteira, é uma bebedeira tão desenfreada. Dançava velho com moça solteira e a rapaziada com mulher casada. Até o Zé que é bom corrozeiro chamou o sanfoneiro e falou assim: estou gostando da animação, aproveite então, toca uma pra mim. O sanfoneiro não compreendeu e se ofendeu e respondeu assim: vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, vai tomando Cuba, outra coisa não tem. vai tomando cuba, vai tomando cuba, vai tomando cuba que a cerveja vem. Vai tomando cuba, vai tomando cuba, vai tomando cuba, outra coisa não tem. Vai tomando cuba, vai tomando cuba, vai tomando cuba que a cerveja vem. Vai tomando cuba, vai tomando cuba, vai tomando cuba, outra coisa não tem. Vai tomando cuba, vai tomando cuba, vai tomando cuba que a cerveja vem. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. E aí, galera, nós somos a dupla Ricardo e João Fernando. E nós também estamos aqui com o nosso grande amigo Carlos Pitti. Um abraço, querido. Valeu. Alô, galera, alô, ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá, pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Um abraço, meu querido, e muito sucesso pra ti. Valeu! Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, @CarlosPitti. No Instagram, Carlos Pitti Oficial. E no Facebook, Carlos Pitti Oficial. Carlos Pitti Oficial. Bora, gente, para toda a nossa rede programa Carlos Pitti. Agora tem Fala Miroca. Oi, Carlos Pitti. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Você veio acompanhada hoje? É, está aqui nos nossos estúdios a Ana Carolina, diretamente de Guaxupé para o mundo. Opa, Guaxupé fica bem pertinho da perna, da canela. Guaxupé que fica em Minas Gerais. Alô, Nina, obrigado pela visita. Seja bem-vinda aqui, viu? Bom, a Nina veio com você trazendo as fofocas, novidades ou não? Fofoca não, só novidades. Só novidade? Então você não gosta de falar do vídeo dos outros? Não, não, só falo coisas certas. Sim, mas e você não é fofoca falar do artista? Estou falando fatos, estou ajudando a divulgar o artista. Mas é fofoca. Não, tô... Uma fofoca boa, Miroca. Estou informando. Calma, Miroca, é fofoca boa. O que você vai falar aqui para começar? Pra começar, vou contar que dos 10 DVDs mais vendidos no ano passado, 3 são sertanejos. É mesmo? Oh, e o sertanejo sempre em alta, né? Aliás, nos últimos 10 anos, vamos falar assim, ou mais, né? O sertanejo tá mandando, fala sério. É verdade, outros 7 ficaram pro resto, né? Bem assim. Bom, o segundo mais vendido foi o de Luan Santana, O Nosso Tempo é Hoje. A terceira posição foi de Paula Fernandes, no Multishow ao vivo, Um Ser Amor. E a sétima posição deles... Live in London, de Jorge Mateus. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. E agora, vamos falar de quem? Munhoz e Mariano, que lançaram essa semana o clipe da música Copo na Mão, o primeiro vídeo extraído do novo DVD do sertanejo. Que eu, aliás, acho que você é contratado do Munhoz Mariano, né? Porque todo programa você traz notícias, inclusive fala dos DVDs, não sei o que caiu, que choveu, que deu sol, que deu escuro, que deu sol, que clareou e agora o lançamento. Mas por que será? É que de todas as características que marcaram a dupla até agora e permanecem lá, como tema festeiro, também tem as reboladas do Mariano. Então tá certo, que eu não quero ver e também acho que você vai gostar de vê-la no DVD dele, né? E agora vamos falar de quem? Do Daniel, que já definiu qual será a sua próxima música de trabalho. Ah, eu adoro amar você, bons tempos, hein? É isso aí, dessa vez ele tá numa pegada de regravações, né? E agora ele vai regravar Meu Mundo e Nada Mais, do Guilherme Arantes. Guilherme Arantes, uma grande regravação então, e vai ser, e será que vai dar certo? Porque uma música anterior que o Daniel lançou, que foi uma regravação, não pegou muito não, né? Ah, foi tema de novela, Maravilha, do Gonzaguinha. Não, mas assim, de aceitação do público e tal, não foi aquela coisa não, né? É, mas essa música é muito boa, né? Vamos recordar uma música de 76, muito legal. Então tá certo. E agora pra gente fechar aqui o bate-papo? Ah, eu gostaria até que você tocasse pra mim uma música bem antiga dessa dupla. Rick Renner. Opa, já conversamos com eles no programa, já a TV Cipinho já esteve lá fazendo a cobertura da gravação do DVD, que foi muito bacana, eles foram muito atenciosos com a gente, inclusive o nosso produtor de áudio aqui trabalha com Rick Renner também, né? Isso, Carlinhos Cocó. E eles vão fazer uma mini turnê aos Estados Unidos no final do mês de abril. Vão se apresentar em Atlanta, Newark e Boston.

programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Oi, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitty. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitty. Tamo junto! Alô, amigos, aqui é o cantor Fabrini. Eu também estou aqui nesse programa que é uma potência. Programa Carlos Pitty. Programa Carlos Pitty. Vamos que vamos, meu povo. Tudo de bom. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Você que tá aí curtindo a gente, ouvindo o nosso programa Carlos Pitty. O pessoal que manda recado pra gente via nosso Facebook, que é o Programa Carlos Pitty Rede. Você tem Facebook? Então procura lá nossa fanpage, Programa Carlos Pitty Rede, e manda o seu recado que a gente vai atender você. Por exemplo, chegando aqui um recado que diz o seguinte: olá, Carlos Pitty. Opa! Nós somos de Portugal, estamos aqui em São Torpes. É isso? São Torpes? Perto de Sines, estamos sintonizados com você. Um forte abraço de Sandra e Luiz. Opa! Alô, Sandra, alô, Luiz, alô, Sines, São Torpes, pessoal de Portugal, um forte abraço. Quem tá ligadinho comigo é a Silmara Ribeiro Ferreira, de Diadema, São Paulo. É nóis, Silmara. Alô, Diadema. Carlos Pitty, manda um beijo pra gente. Tamo ouvindo você. Kátia Lucini, em Itapejara do Oeste. A Simone Ferreira Fontes, de Uraí, Paraná. A Kelly de Paula, de Palmas. A Sibélia de Moura, de São Paulo. Ah, o Wilson Luiz Júnior, o garotinho lá de Coronel Vivida, no Paraná. A Jéssica Loufagem também. Quem mais aqui? A Rose Star, ela é cantora. Ô, Rose, solta a voz, menina. É de Campinas, São Paulo. A Camila Mingotti, de Coronel Vivida também. A Valéria Fátima Sandra Santos. A Ariane Machado, de Coronel Vivida também. Você viu quanta gente? Ah, Michele Cristina, de Limeira, São Paulo. Alô, Michele. Opa, mundão. Ah, o pessoal que tá sempre ligadinho comigo, ouvindo o programa Carlos Pitty. Muito obrigado, pessoal. Pede Carlos Pitty. Toca aí a nova Passe de Mágica. Só se for agora, Carlos Pitty. Passe de Mágica no programa Carlos Pitty. Não nego que eu não durmo bem sem você. Muito que eu não fico sem querer te ver. Não escondo que eu sinto tanta saudade sua. Não nego quando falo contigo, dá um calafrio. Muito que seu beijo me dá um arrepio. Não escondo que amo você à luz da lua. Se eu pudesse, eu faria o mundo parar de girar. Eu buscaria você só em um piscar pra ficar comigo. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar. No passe de mágica, não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora, só em pensamento, a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar comigo. No passe de mágica, não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica quando está comigo. Se eu pudesse, eu faria o mundo parar de girar. Eu buscaria você só em um piscar pra ficar comigo. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar comigo. No passe de mágica, não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar comigo. No passe de mágica, não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal pra trazer você pra ficar comigo. No passe de mágica, Não esqueço quando te conheci. Fui feliz, tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica quando está comigo. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica, um passe de mágica. Carlos Pitt na rede, no programa Carlos Pitt. Como é que você tá aí? Tudo bem? Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você de todo o Brasil, você de Portugal, você desse mundão todo, ouvindo o programa Carlos Pitt, né? E o programa Carlos Pitt chegando ao final. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que tá sempre curtindo, ouvindo o programa Carlos Pitt. Ah, você que gostou da entrevista hoje? Ah, não pode esquecer não. Vai lá no meu site, né? carlospitt.com ou ainda no site da tvcp1.com, tá lá a entrevista em vídeo para você assistir a entrevista de hoje que a gente fez com o Teodoro Sampaio. www.tvcp1.com ou ainda carlospitt.com, tá legal? Eu vou ficar feliz que você aprecie lá, tá bom, gente? Obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem, meu povo! Tchau, tchau! Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.